parte do rolê. Rolê de cu é rolar. Nós é bem mais legal. É o bonde das impostoras. Tão fazendo né, na Europa. Hinos enlatado. Quando eles voltar, vai tá tudo dominado. E vai ser nós, dominando os baile funk. Que rolê que nada, as impostoras que são punk. Rolê de cu é rola e quem gosta é baitola. Rolê de cu é rola e quem gosta é baitola. Ai, ficou bom. Amiga, não. Ai, por quê? Chama nós de invejosa, casa cai pro teu lado. Invejosa, cu de porra, vai levar um pé no rabo. Pô, que porra é essa? Vitiligo e limão. Melhor se prepararem ou ficar com o cu na mão. Bonde do rolê, rolê de cu é rola. Nós é bem mais legal, é o bonde das impostoras. Rolê de cu é rola e quem gosta é baitola. Rolê de cu é rola e quem gosta é baitola. E faz uma letra, vamos cantar e vamos ver o que acontece. Com vocês, bonde do rolê. Oi, meu nome é Pedro. Pedro levou chazão lá na Big Muta. Quando vi esse funk, vai xingar filha da puta. Oi, meu nome é Marina. Marina nem imagina que vai ser destronada. Popozuda é o caralho, as impostoras tá na área. Oi. Posso, Rodriguinho Paixão. O Gork é grandão, mas não nos bota medo. Ele fala bem baixinho, deve até chupar o dedo. Bonde do Tigrão de cu é rola. Ah, tá, desculpa.